O técnico do Vila, o Wagner Lopes, é um dos melhores técnicos do futebol goiano. Ele tem história no futebol goiano. Ele já conquistou títulos importantes. Já foi requisitado pelo próprio Goiás numa certa oportunidade. Embora não tenha atingido o mesmo objetivo, mas eu até fico assim temeroso com relação ao Vila Nova, se o Atlético não vai querer correr atrás dele agora para voltar para a equipe atleticana no Campeonato Brasileiro, porque tem capacidade, é um treinador que tem o conhecimento do campo, ele foi craque do Japão numa Copa do Mundo, o artilheiro da equipe japonesa, ele se naturalizou e jogou com categoria na equipe do Japão numa Copa do Mundo. Sabe jogar futebol. Ele tem o dom de ganhar o grupo com o quê? Elogios, aquele cuidado especial com cada jogador. Isso é um passo fundamental na carreira de um treinador, é você ter aí aquele contato e a credibilidade do jogador. E ele tem. Eu gosto muito dele. Eu acho até que... Porque a gente tem que fazer também um certo parâmetro de onde nós estamos, qual é a capacidade financeira do nosso clube e qual que é a prateleira do nosso clube. Ele está na prateleira dos clubes goianos. É isso aí, vamos agora ao destaque do Grêmio Anápolis. Anápolis, azul e branco que carrego no meu Essa é a entrevista que nós fizemos com o técnico Kleber Gaúcho. Em relação ao jogo, que a gente possa realizar um jogo dentro daquilo que a gente vem fazendo no decorrer da competição, ou seja, de muita competitividade, né? De entrega, luta, com a bola procurar também ser ousado, buscar o gol adversário, independente de estar jogando fora de casa. A nossa preparação em relação a esse jogo não difere muito das outras semanas, logicamente que nós temos a situação dos desfalques, né, do Derlei e do Ronald, mas também confiamos nos atletas que vão suprir esses atletas, né, que vão substituí-los, porque estão preparados, até mesmo porque ao longo da competição nós rodamos bastante o nosso elenco, todos os atletas tiveram a oportunidade de jogar, né, independente da minutagem, e isso por si só já nos dá uma confiança muito grande em relação aos atletas que vão substituir esses atletas que até então eram titulares da equipe. Tá aí Dante Keller, técnico do Grêmio Anápolis. Na sua opinião, Dante Keller vem fazendo um bom trabalho à frente do Grêmio Anápolis? Muito bom, muito bom. O Kleber Gaúcho a gente já conhece de quando era jogador. Naquela oportunidade, o Goiás tinha o Kleber Goiano e o Kleber Gaúcho. O Kleber Goiano, aquele volante que saiu do Vila Nova, jogava ao lado do Donizete, e o Kleber Gaúcho, esse estilo gaúchão de jogar futebol, né? Ele não é muito alto, mas ele tem todos os handicaps raçudos do estilo gaúcho. E ele leva isso para campo como treinador também. O time dele é bem aguerrido. E outra coisa que eu sempre, Alexandre, eu levo em consideração nos meus comentários, nas minhas observações, é o comportamento de cada um. Ele também é exemplo do que o Vila Nova teve um fair play muito bonito agora, não coibindo totalmente o Grêmio Anápolis de usar seus jogadores. Ele também é assim para com os jogadores, com a arbitragem, é muito educado. Ele tem o dom de saber dialogar sem se perder, sem perder aí a cabeça, o Kleber Gaúcho. Bom técnico, sim, também está na prateleira do futebol goiano. Alair, Kleber Gaúcho. Técnico que vem fazendo aí uma campanha brilhante com o Grêmio Anápolis. O senhor concorda com as opiniões aí do Dante Keller? Concorda em colocarmos o Kleber Gaúcho como destaque do Grêmio Anápolis? É o destaque do Grêmio Anápolis. É um técnico muito inteligente, estrategista. Está fazendo uma grande campanha com o Grêmio Anápolis. Levou o time à decisão do Campeonato Goiano. Ele só não foi bem lá no Trindade. No Trindade ele conseguiu rebaixar o time lá para a terceira divisão, na época que ele trabalhou lá. Mas agora, do Grêmio Anápolis, tem feito um grande trabalho. Ele é realmente um talento inteligentíssimo. E eu vou fazer uma previsão aqui. Eu acho que ele não vai ficar no Grêmio Anápolis, não. Terminando o Campeonato Goiano aí, vão surgir propostas para ele. Ele não fica no Grêmio Anápolis. Pode, inclusive, deixar até o futebol goiano, né? Com as propostas que ele deve ter, já está recebendo no momento. Só não estão sendo divulgadas, é claro, porque também não é a hora de divulgar alguma proposta, não. Mas ele vai ser realmente assediado depois do encerramento do Campeonato Goiano. Tá aí, Dante Keller, me chamando assim, Dante? Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, que tem um grande amigo que está acompanhando a gente, mandou uma mensagem aqui, é amigo de todos nós, é amigo também do Vitinho, que trabalhava com a gente aqui na Brasil Central, e ele é o Carlinhos do BF. Carlinhos do BF foi um grande jogador de futebol de salão. Eu falo futebol de salão porque na minha época era assim, é do futsal, né? E o Carlinhos do BF já foi da seleção goiana, do Jaó, e de vários clubes, também do clube do Bairro Feliz. São muitos os amigos de lá, e em outra oportunidade a gente vai mandar um abraço para todos. Mas agora eu abraço o amigo Carlinhos do BF, que está acompanhando a Brasil Central. Tá aí o Dante mandando um abraço. Vamos aí dar um suspiro, uma respirada no Campeonato Goiano, e vamos trazer aí alguns jogos pelo Brasil. Ontem o Flamengo foi campeão carioca em cima do Fluminense por 3-1 com gols do convocado, 2 gols aí do Gabigol. Alaí, Flamengo campeão, já virou tradição, né, Alaí? Eu vi o jogo ontem pela TV, o Flamengo jogou muita bola ontem, mereceu o título, né, pelo que ele vinha fazendo. O Flamengo é um time muito estruturado, e o Gabigol realmente brilhando, marcando 2 gols. E tirando o Fluminense, a possibilidade do Fluminense ganhar o título aí que não ganhava há 9 anos. O Flamengo conquista, então, o seu 3º título consecutivo, um título realmente merecido, né? Faltou só o torcedor no Maracanã, né? A pena, né? O Flamengo conquistar o título, como conquistou ontem, jogando um grande futebol, e não teve a presença do torcedor ontem no Maracanã. Mas eu acho que no próximo ano aí, acho que o torcedor já volta já, viu? Dante, Gabigol, convocado, fazendo gol... Ah, um espetáculo de jogador, né? Ele já era assim desde a época do Santos. É uma pena que foi muito jovem para a Europa e não teve lá a adaptação necessária para jogar na equipe europeia. Mas é aí, jogador de seleção, sim. Ele é irreverente, as pessoas, alguns, chegam a criticar pelo comportamento, mas eu não o critico, não. Gabigol, em campo, ele marca mesmo, é um grande jogador, talvez seja aí um dos melhores. E por incrível que pareça, o Flamengo tem 2 centroavantes, né, cara? Você cai do espeto, cai na brasa, né? Sai do espeto, cai na brasa, com Pedro e Gabigol. Como são bons esses jogadores, os melhores do Brasil. Agora ontem, né, o técnico Rogério Ceni substituiu mais uma vez o Gabigol, e ele não ficou chateado, não, né? Ele ficou no banco ontem. Acho que ele levou uma bronca naquele outro jogo lá. Ele ficou bem comportadinho ontem no banco de reservas e comemorou bastante lá quando o Flamengo marcou o seu 3º gol. Tá certo. E aí, no Rio de Janeiro também, o Vascão da Gama, o meu Vascão da Gama, ai, campeão ai, ai, da Taça Rio, perdeu pro Botafogo no tempo normal e ganhou aí nos pênaltis. Também, agora, CSA venceu o CSB, levantou CRB, a taça. CRB, verdade. Isso. CSA campeão, levantando a taça do campeonato alagoano. E em Minas Gerais, o América Mineiro deu um arrocho pra cima do Atlético, mas o Atlético também campeão nos pênaltis. Alguma novidade nesses torneios, ou Alaí? Não, inclusive o jogo nem teve pênalti lá do Atlético Mineiro, não. É porque o Flamengo, o Atlético Mineiro... É verdade. O Atlético jogava pelo empate. Exatamente, no jogo de ontem. Que eu achei errado, na minha opinião. Me desculpe. Ele levou uma vantagem. O Atlético teve essa vantagem, mas o pessoal do América tá protestando até hoje, viu, Alexandre? Por causa do VAR lá. O árbitro de VAR realmente complicou a vida do América Mineiro ontem. Eles estão querendo ouvir as conversas do VAR lá para entrar com um recurso na Federação de Minas Gerais. E vale ressaltar que o América perdeu um pênalti também no jogo, né? Foi, o Coelho perdeu já na fase de final, no finalzinho, né? Na fase de descontos, o Coelho perdeu um pênalti para o Atlético, para o América Mineiro. América Mineiro deu um sufoco, né? Com o Lisca lá, o treinador Lisca é um treinador muito bom e que está dando trabalho. Ele que fez ontem uma grande partida, uma grande atuação, o América Mineiro, porque foi 0-0 o jogo, né? 0-0 beneficiava o Atlético Mineiro, o Atlético jogou com o regulamento debaixo do braço ontem. O Lisca, ele colocou o América Mineiro no padrão de Atlético e Cruzeiro. É, se você for olhar pelo momento, até bem superior ao Cruzeiro. Mas como a gente faz um conto geral da história e de tudo mais... Atlético e Cruzeiro são as duas principais equipes. E com o trabalho do Lisca, o América Mineiro acabou chegando muito próximo desses clubes aí de Minas Gerais. Quanto ao Carioca, eu gostei do feito do Vasco da Gama por causa do Marcelo Cabo. Marcelo Cabo é um treinador que, mesmo com passagens pela seleção brasileira como auxiliar, mesmo com outras passagens, levando aí, eu acho que o CRB ou o CSA, não sei qual, para a Série B do Campeonato Brasileiro. CRB. Né? Eu gosto muito de um trabalho dele que, para mim, foi consagrado aqui em Goiânia, com o Atlético, com aquele grande time que ele fez do Atlético Goianiense. Então, eu gosto muito do trabalho dele. E por causa dele, eu tô feliz com o Vasco da Gama. Embora não tenha méritos essas histórias de Vasco e Botafogo lá disputando um troféu espírita, não. Agora, Alexandre, você é torcedor do Vasco da Gama. Um detalhe interessante desse jogo Botafogo e Vasco ontem. O jogo foi 1-0 pro Botafogo, gol do Gilvan. O Vasco havia vencido o primeiro jogo. Aí eles foram pra cobrança de penalidade, né? O título foi decidido nos pênaltis. E o Botafogo errou três cobranças de pênaltis. O goleiro Vanderlei, que era do Grêmio, do Santos, foi realmente a grande estrela. Defendeu três pênaltis ontem e deu título ao Vasco da Gama do Marcelo Cabo lá. O Marcelo Cabo que pegou o bonde andando, né? Pegou um time do Vasco ruim, mas já conquistou o primeiro título. É realmente tem estrela o técnico ex-atleticano aqui, Marcelo Cabo. O Jean? Também, o zagueiro que era do Atlético? Gilvan. É. Também é aquele, né? Bom zagueiro que era do Atlético. Bora ao destaque do Vila Nova. Tem se cobrado muito, sabe? Eu gosto de falar assim muito de mim, sabe? Eu particularmente tenho me cobrado muito. Acho que nunca errei tantos gols como tenho errado aqui nesses últimos jogos, né? Como errei contra a Aparecidense, que acabei errando, que o goleiro fez uma grande defesa. Errei contra o Juventude, dois gols também. E errei um gol contra o Iporá. Acho que foram quatro gols assim que eu não costumo perder. Mas estou trabalhando muito, tenho me cobrado bastante. Quando saio dos jogos assim, que eu volto, que eu revejo o lance, fico em casa chateado, porque quem me conhece sabe que eu me cobro bastante. Mas pode ter certeza que a gente está trabalhando muito forte. O Wagner sempre cobra bastante a gente, principalmente os atacantes ali, os meios-campistas que finaliza mais, porque a gente chega na frente do goleiro, pelo menos tentar acertar o gol. E vai ter muito mais possibilidade, chance de concretizar em gol. E eu tenho feito isso, cara. Não só eu, como o Enan, os outros jogadores também ali de ataque, meio campista. A gente tem trabalhado muito forte, como desde a semana passada, os jogos passados aí, a gente tem trabalhado um pouquinho a mais ali depois dos treinos, para que a gente possa chegar aí nesses próximos jogos e possa fazer os gols que a gente tem errado. Aí, destaque do Vila Nova, Pedro Júnior. Dante Keller, pode fazer a diferença? Ah, com certeza pode fazer a diferença, sim. Pedro Júnior é uma daquelas pessoas que acaba sendo pupilo da gente, sabe? Porque eu vi ele começar a carreira nas categorias de base do Vila Nova e fui exatamente numa Copa São Paulo, onde estava ele, o Pedro Júnior e aquele outro jogador que veio a falecer. Marcos Paulo. Que veio a falecer, os dois jogando. O Vila Nova teve façanhas contra o Internacional de Porto Alegre na Copa São Paulo. E foi lá que ele foi descoberto, o Pedro Júnior. E aí foi galgando grandes espaços. Foi para o Rio Grande do Sul, depois foi para o exterior. E é de uma humildade. Às vezes as pessoas... Dante, você está analisando a personalidade do jogador ou é a capacidade de futebol dele? Paulo Ramos. Pedro Júnior e Paulo Ramos. Não, eu estou analisando a capacidade técnica dele, que para mim, na minha opinião, a humildade, o caráter, representa muito na vida do jogador e até mesmo no seu rendimento. Então, quando eu defendo o Pedro Júnior nesse aspecto, eu defendo por causa disso. É um grande caráter, é um garoto que... Você viu aí, ele mesmo se corrigindo. Não, eu estou errando muito, eu preciso me corrigir. Isso aí para mim é de enaltecer, E eu confio muito nele. Confio muito nele mesmo. Alair, Pedro Júnior. O Vila está muito bem servido de centroavante. Tem o Enan, que é um grande jogador também, embora não tenha tido uma boa fase no meio do Campeonato Goiano. E o Pedro Júnior. O Pedro Júnior também atravessou uma boa fase no início do campeonato, no início do segundo turno, mas depois o Pedro Júnior deu uma caída. Inclusive, perdeu a condição de titular. Ele é banco de reservas. Não sei hoje se o técnico Wagner Lopes vai entrar com o Pedro Júnior, com o Enan. Na verdade, eu acredito, acho que vai ser o Enan, né, o titular. Mas o Pedro Júnior também é um ótimo reserva, se o Vila precisar. É um artilheiro. Ele está melhorando, né? Ele está melhorando a condição. Ele, inclusive, teve a humildade, falou na entrevista aí que realmente tem errado muitos gols, e tem mesmo, né? Grandes oportunidades ele tem perdido, mas só erra quem está lá, né, Dante? Se tiver fora, não tem jeito de errar, né? Ah, com certeza. E ele é um artilheiro do Vila no campeonato. Com 4 gols aí. É viável que ele fique no banco de reserva devido ao momento. Mas são 2 jogadores à altura. É isso aí, nós vamos agora com Lucas Nogueira, direto do Onésio Brasileiro Alvarenga. Lucas, como é que está o ambiente no estádio? Passa pra gente, meu amigo. Neste momento, Alexandre, os dois times já voltaram para o vestiário, terminaram o aquecimento. Agora é aquela última palavra de motivação no vestiário, tanto do Wagner Lopes quanto do Kleber Gaúcho, para a partida de daqui a pouco. Faltando poucos minutos para a bola rolar, a expectativa só aumenta. A diretoria do Vila Nova está presente, o mesmo acontece com a diretoria do Grêmio Anápolis. Quem faz presença aqui também no Onésio Brasileiro Alvarenga é o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pita. A galera está chegando, uma movimentação até intensa neste momento aqui no Oba para a partida de daqui a pouco entre Vila Nova e Grêmio Anápolis. Um beijo para a Maristela, ela que é torcedora do Vila e está acompanhando a nossa transmissão aqui na Rádio Brasil Central. Alexandre. Obrigado, Lucas. Aproveitando aqui para mandar também um abraço acompanhando a gente direto do YouTube, Nilson Pereira. Vamos, Grêmio, ser campeões. O Paulo Geines, acho que vai dar Vila Nova, campeão 2021. Obrigado pela participação. Vamos falar aqui um pouco da arbitragem com os nossos comentaristas. Antes da gente passar para as escalações, agora são 15 horas e 47 minutos. Falta pouco, meus amigos, para a decisão. Dante, Elmo Rezende, é o árbitro principal. Leone Carvalho e Thiago Gomes são os assistentes. O quarto árbitro, Rubens Paulo dos Santos. A arbitragem no VAR ficou a cargo de Jefferson Ferreira, André Luiz Castro e Edson Antônio. Boa escolha? Eu vou falar mais a respeito do Elmo, que talvez eu tenha sido um dos maiores críticos do Elmo em toda a sua carreira, desde erros há 20 anos atrás, que foram pesadíssimos. E depois de uma sequência onde ele teve erros. Mas eu não vou ser covarde ao ponto de dizer que ele não merece apitar a final pelo que está apitando esse ano. O Elmo, por exemplo, em 2 partidas que ele fez agora, nesta fase semifinal e quartas de final, Alair, ele teve uma ótima participação. E como ele está, por exemplo, encerrando a carreira, nada melhor que premiá-lo com esse jogo de hoje. É premiar pelo que ele tem feito no momento, e não para olhar aquele passado tenebroso, mas que agora ele merece sim apitar o jogo, eu confio. Com relação ao VAR, eu digo o seguinte, o arbitragem tem problemas com o VAR ou sem VAR? Tem. Mas com o VAR ele diminui um pouco os erros. Não diminui totalmente não, mas diminui um pouco os erros. Na verdade, para mim foi uma surpresa a escalação do Elmo Rezende nessa segunda partida. Eu esperava o Hilton Pereira Sampaio ser escalado nessa segunda partida, nesse segundo jogo decisivo, e o Elmo Rezende no primeiro jogo. Mas a federação investiu, porque o Hilton Pereira Sampaio tem muitos compromissos pelas Copas Sul-Americana, Taça Libertadores da América, as competições sul-americanas. Então, a federação preservou o Hilton Pereira Sampaio desse jogo e colocou o Elmo Rezende. Ele realmente tem, eu concordo com o Dante, ele no passado ele cometeu vários erros, mas agora ele tem apitado direitinho, não tem complicado não. E em relação à arbitragem ainda, houve uma substituição de última hora aí em relação ao assistente número 1. O Fabrício Vilarinho, viu, Alexandre Garcia? Ele foi escalado para apitar Universidade Católica do Chile Nacional de Medellín pela Taça Libertadores da América, e a federação mudou ontem, então, o assistente número 1, que será o Leone Carvalho, ao lado do assistente número 2, que será o Thiago Gomes. Então será esse o tri. Elmo Rezende, Leone Carvalho e Thiago Gomes. É realmente um tri. Agora eu vou esperar, né? Não vou fazer comentário antecipado em relação ao VAR, não. É, eu ia já, justamente, já ia falar sobre o VAR rapidinho, que o nosso tempo já tá aqui. É rápido, quando é bom, passa rápido. O VAR, eu vou começar com você, Dante. O VAR que é polêmica, tem uns que acham que é bom, outros que atrapalham. O jogo, na sua opinião, opiniãozinha rápida pra gente passar pras escalações já já. O VAR é uma boa pra essa final? Ruim com ele, pior sem ele. Muitos dos erros são corrigidos com o VAR. Não são todos os erros corrigidos, mas muitos são. Então é melhor com ele. É verdade, eu concordo também. Eu acho que vai ser muito importante a presença do VAR hoje. O Jefferson Ferreira, o André Luiz Castro, o Edson Antônio hoje, nesta final do Campeonato Goiano. Lembrando que os times estão pagando aí R$35 mil, hein, para o VAR. Será que eles não querem alugar isso para nós, não? Fazer um não, VARzinho lá? Cada nós temos as nossas filmadoras em casa, nós temos os nossos microfones. Será que eles não querem pagar 10 mil para nós fazer esse negócio, não? Ainda ficou barato, era R$50 mil. Pois a federação está ajudando, está bancando. Eu estou pegando uma empreita dessa. Vem que pra pegar uma empreita dessa, você tem que ter muito, muito padrinho, né? Você tá vendo o show, liderando em qualquer lugar. Torcida pegando fogo. É gol. É isso aí, nós vamos agora à escalação do Vila Nova com ele, Lucas Nogueira. Não tá lá o Lucas? Ainda não? Já já a gente chama o Lucas então, para que ele entre com a gente aqui para passar a escalação do Vila Nova. Enquanto isso aqui, nós vamos mandar um abraço para quem nos acompanha aqui no YouTube. Até nós conseguirmos reestabelecer lá com o Lucas Nogueira. Um abraço aqui, Solange, acompanhando a gente também no YouTube. Muita gente aqui acompanhando a nossa transmissão. Lembrando que a partir das 16 horas, ele, Daniel de Paula, no comando aí da narração, no jogo para vocês, direto da Rádio Brasil Central 1970 e Rádio Brasil RBC FM 90.1. Vamos lá, vamos ao destaque do Grêmio, vai dar tempo? Vamos lá, destaque do Grêmio. Olá. Melhor possível, né? Ainda mais pelo momento que nós estamos vivendo, pela história que estamos fazendo. Então, saber que podemos coroar essa história com o título é algo memorável, né? É muito prazeroso, porque mostra que o que a gente vem fazendo no decorrer do campeonato tem sido muito bem feito. São detalhes, né? Como a gente fala, costuma falar que decisões, jogos decisivos assim, são decididos em detalhes, e nós temos que corrigir esses mínimos detalhes que fazem com que a gente possa nos tornar campeões, né? Então, assim, o que a gente fez na última partida, nós vimos que não foi suficiente para que a gente pudesse sair com um placar positivo. Mas temos certeza que vamos corrigir agora nos últimos treinamentos para que a gente possa chegar lá e fazer um melhor jogo e conquistar esse título. Não, com certeza, né? São dois atletas muito, muito importantes para nós. Mas como nós também já frisamos aqui, o elenco é um grupo muito competitivo, né? Na questão de treinamento, nos jogos. Quando nós necessitamos das peças que têm entrado, têm rendido o esperado, então eu tenho certeza que quem entrar vai suprir a falta deles, nos ajudando se Deus quiser, conquistar esse título. Agora sim nós vamos para a escalação, mas antes uma correção. Rádio Brasil Central AM 1270, RBC FM 90.1. Lucas Nogueira, escalação do Vila Nova. 1, Geógimo, 2, Celcinho, 3, 4, Simon, 5, Rafael Donato, 13, William Formiga, 6, Dudu, 7, Pedro Bambu, 8, Arthur Rezende, 11, João Pedro. No ataque, 20, Kelvin, 9, Enan. No banco de reservas, 25, Fabrício, 3, Alisson Maia, 14, Nilson Júnior. 15, Calil. 16, Éder Monteiro. 17, Tiaguinho. 18, Marcos Paulo. 19, Pedro Júnior. E com a 22, o atacante Ícaro. Ainda ele, nosso repórter Lucas Nogueira, escalação do Grêmio Anápolis, Lucas. 23, Jordan, 2, Baiano, 3, Guti, 4, Roger, meia dúzia, Igor, 5, Lúcio, 8, Araújo, 10, Vitor Braga e 7, para Vinícius. No ataque, 11, Matheus Martins e 9, Lucão. No banco de reservas, à disposição do técnico Kleber Gaúcho, 12, Gabriel, 13, Luizão, 14, André, 15, Vidal, 16, Matheus Rodrigo, 17, Thiago, 18, Rafael, 19, Rodrigo, 20, para Neto, 21, Fabrício, 22, Ené e 25, Matheus Porto. Isso aí, escalações feitas, os times prontos pro jogo, não tem jeito mais, Alaí, tá escalado. Na sua opinião, meu amigo, qual dos dois entra melhor em campo, a escalação dos técnicos de Vila Nova e Grêmio Anápolis? Olha, na minha opinião, o Vila Nova vai entrar sem o Alain Mineiro, é o time do Vila sem o Alain Mineiro, vai fazer uma falta muito grande para o time do Vila Nova hoje, mas o time do Vila está melhor escalado, acredito na vitória do Vila hoje. Tá aí Alair de Paula acreditando na vitória de Vila Nova. E eu queria agradecer mais uma vez o pessoal com a gente direto aqui do YouTube, mandando um abraço, mandando um alô. Muito obrigado a todos que nos acompanhou aí. Lembrando que a partir das 16 horas, agorinha, daqui 3 minutinhos, entra a voz marcante de Daniel de Paula, levando até vocês aí o jogão entre Vila Nova e Grêmio Anápolis. Agora não tem mais jeito, meu amigo. É hoje. Hoje sai o campeão goiano 2021. Será o Vila? Será o Grêmio? Você acompanha aqui na Rádio Brasil Central a partir das 18 horas. Também na TV Brasil Central. Tudo o que aconteceu nesse jogão de bola. Vamos lá, agora sim, tudo pronto. Eu vou passar agora pro meu amigo, meu parceiro, ele, Daniel de Paula, no comando com vocês. O Daniel de Paula é mais emoção no esporte. Futebol. Seja bem-vindo à Rádio Brasil Central AM, RBC FM 90,1, também através do YouTube e, claro, no seu coração. Obrigado pela sua companhia. O Scratch de Ouro já está em campo, trazendo todas as emoções. Tem Vila Nova, tem Grêmio Anápolis, é decisão do Campeonato Goiano 2021. E aí, vai torcer para quem? Seu coração tá de que lado, meu amigo? É torcedor do Vila? Tá doente. Não aguenta mais, são 15 anos sem ti. Título. É torcedor do Goiás, do Atlético, do Trindade, sei lá, do Rio Verde, tá torcendo pro Grêmio Anápolis. Então, meu amigo, segura a onda, porque pode também da Grêmio Anápolis, o Grêmio pode conseguir um título inédito, um time jovem, um time novo, nessa competição, no Campeonato Goiano, no staff dos times goianos, chegando pela primeira vez a uma decisão de título, o Vila Nova, chegando mais uma vez para uma decisão de título, nos grandes campeões de todos os tempos do estado de Goiás, Dali Tigrão, jogando em casa no Onésio Brasileiro Varenga. Tem tudo para levar esse caneco, tem tudo para levar esse título, mas pode tropeçar, pode ficar sem o caneco, tudo pode acontecer. E aí, o que vai dar, meus amigos? Você vem com a gente através do Scratch de Ouro nas ondas da Rádio Brasil Central AM, RBC FM 90,1, também através do YouTube. Lembrando pra você que após a partida tem o pós-jogo todo especial também na tela da TV Brasil Central, canal 13.1. Vamos juntos, mande o seu recadinho através do WhatsApp no 992298580, 992298580. Comigo nas reportagens, eles, Lucas Nogueira, grande garoto, direto e ao vivo do estádio Onésio Brasileiro Varenga. Nos comentários, Dante Keller, também Alair de Paula, no plantão, e claro, apresentou muito bem, trouxe toda essa abertura, ancorou, né, a chamada ancoragem, com meu amigo Alexandre Garcia, dando um show, esse brilho todo especial, nesse início de transmissão para você ligadinho, aqui no Scratch de Ouro, no Comando Esportivo, que traz agora o seu principal destaque, o jogão de bola entre Vila Nova e Grêmio Anápolis, 4 horas da tarde, 16 horas para os antigos aí, para mim também que sou velho, 16 horas em ponto, a bola vai rolar a bola no Onésio Brasileiro Varenga para Vila Nova e Grêmio Anápolis, é tudo ou nada para o Tigrão, é tudo ou nada para a Raposa, o Grêmio Anápolis no Onésio Brasileiro Varenga no primeiro jogo, 1-1, Enan foi o artilheiro do Vila no jogo, marcando o gol, e para a equipe do Grêmio Anápolis, Lucão, marcou o gol também no empate, ou seja, tá tudo igual, entra todo mundo zerado para essa partida, empatando teremos penalidades máximas, é decisão do Goianão 2021, a festa só tá começando no seu rádio, nos 1270 kHz da Rádio Brasil Central AM, nos 90,1 da RBC FM, também através do YouTube, apita o árbitro, tá valendo, rola a bola! Tá valendo, tá girando, tá rolando bola com o Tigrão lá pelo lado direito, toca nela o Enan, tenta sair da marcação, é o Vila Nova buscando já o ataque nos primeiros minutos, virada aqui pro Kelvin, lado esquerdo do campo, pode levantar na grande área, 2 em cima dele, passa o pé em cima da bola, agora sim, o levantamento no segundo pau, corre atrás, o Pedro Bambu, ela vai caindo lá pelo lado direito, por ali chega o João Pedro, não consegue evitar aí o lateral, porque tocou no jogador do Grêmio Anápolis, é lateral pro Vila, já cobra o Pedro Bambu, mais atrás no Celcinho, ali o levantamento de bola para a grande área, brusco Kelvin, pelo lado esquerdo ele domina, vem 2 em cima, o Kelvin passa o pé mais uma vez em cima da bola, pode lançar na grande área, traz para dentro o cruzamento, tira a defesa do Grêmio Anápolis, sobra ainda com o Vila, tenta a batida desajeitado ali o Arthur Rezende, pega